Bacana Gravações, Bacana Lava Jato, meu parceiro Elvis Bacana. E eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir, que você tá se arrumando pra sair, mas você tá se maquiando à toa, porque vai borrar no primeiro gole que você tomar, quando a princesa começar a tocar e você vai pegar o celular. E se for bebê, não digita. Sabe que saudade não combina com bebida. Tu sabe que saudade não combina com bebida. Estão chamando pra curtir, que você tá se arrumando pra sair, mas você tá se maquiando à toa, porque vai borrar o primeiro gole que você tomar, quando a princesa começar a tocar tu vai pegar o celular. E se for bebê, não digita. Não combina com bebida. Tu sabe que saudade não combina com bebida. E se for beber, não digita. Tu sabe que saudade não combina com bebida. Tu sabe que saudade não combina com bebida. Ô Bill, toda vez que você bebe, você quer ligar pra sua ex-mulher, né? Se for beber, não digita. Vem com a